Rádio Brasil. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. CYK 646, AM 690 kHz. Rádio Brasil AM, a sua tradição ninguém supera.